mas ouço, sonso de verdade. Pede o bonde, chore igual menina. Depois não vire me dizer que o coice não vingou. Sorria, sorria. Vai botar abaixo a fedentina. E quem for sonso, sonso de verdade, pede o bonde, chore igual menina. Depois não vire me dizer que o coice não vingou. Sorria, sorria. Pede um bonde e chora igual menina.